Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bondade do Senhor te envolva, você, sua casa, as pessoas a quem você quer bem. E que você saiba, Deus, Ele é Deus na tua vida. Assim, meus amados, como é impossível movimentar uma frota de carro, de avião, de navio, ou de quem quer que seja que precise de motor, de combustível, assim como é impossível que esses carros se movam sem combustível, também não é possível imaginar o ser humano, amados, movimentando-se sobre a terra, lutando, vencendo as adversidades, sem esperança. Esperança é o combustível da alma. Sem esperança, tudo vai parar, tudo fica congelado, como um tempo que não tem um amanhã. A esperança é que nos faz pensar no próximo minuto, no próximo passo, na próxima tentativa. A esperança é o fôlego da vida. É a inspiração que faz com que os teus sonhos sejam fecundados, a respiração que os mantém vivo e faz acontecer. Sem esperança, amados, as coisas vão difícil. Por isso, a esperança é a melhor amiga da paciência. É a filha legítima da fé e a parceira inseparável da perseverança e da determinação. Por isso, amados, existe um ditado popular que diz: quem espera sempre alcança. Diante daquelas adversidades, diante das dificuldades que surgem, se você não tiver esperança, amados, você vai ter a sua luz apagada. A esperança, o que que é? É você acender a luz. É você saber que Deus, Ele é aquele que, uma vez você o buscando, Ele vai ser a fonte de toda a esperança da tua vida. Por quê? Porque quem ama quer viver, quem vive precisa de fé, ter esperança, mas é impossível manter a fé em Deus sem ter os olhos e o brilho na esperança. Esperar é olhar sempre na direção da manhã, é confiar no Senhor, é saber que Deus tudo pode. Tenha você essa esperança em Deus e você vai ver tua sorte ser mudada, você vai ver essa situação se reverter. Que Deus te abençoe, nós vamos orar com o Pastor Hélder. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Engrandecido seja o Senhor por toda a eternidade. Vamos orar, meus amados. Pai, em nome de Jesus, tudo que não vem do Senhor, nós agora repreendemos e amarramos. E pedimos que a tua graça e teu poder se manifeste sobre todos que nos ouvem. O Senhor que declara que estaria conosco todos os dias, até a viração, a consumação dos séculos. Então venha com a tua provisão, com a tua graça que enriquece e que não traz pesar, as tuas delícias e maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a vida de todos que nos ouvem. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ilumine, que sacie nosso espírito, que nos ensine a andar no caminho da verdade, no caminho da salvação, a fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Repreendemos tudo que não vem do Senhor e pedimos que o Senhor traga o discernimento, a honra e a glória do teu nome sobre todos que nos ouvem. Aqueles que estão com dificuldade financeira, que o Senhor abra as portas. Aqueles que estão em dificuldade, que o Senhor possa, em Cristo Jesus, manifestar a tua bênção e o teu perdão. Em Cristo Jesus nós colocamos todos os que estão fora da tua presença, teus filhos que estão literalmente desviados dos teus caminhos, que o Senhor possa ter misericórdia e fazer resplandecer o teu amor e o teu poder, fazendo com que eles voltem como o filho pródigo voltou debaixo das tuas mãos. Em nome de Jesus. Tua alegria, Senhor, é o que eu mais quero. Porque se triste eu viver, me desespero. Te peço, pois sei que fonte inesgotável és. acaba. E se ela venha de novo em minha casa, feliz pra sempre serei, me renderei a ti, meu Senhor. Ergo a ti minhas mãos, só pra te adorar. Em meus lábios canções que te exaltam, Senhor. O meu coração preparado está para te receber, ó meu Mestre. Tua alegria, Senhor, é o que eu mais quero. Pois sei que fonte inesgotável és. Eu sei que a tua porção jamais acaba. E se ela vem a renova em minha casa, feliz pra sempre serei, me renderei a ti, meu Senhor. Ergo a ti minhas mãos, só pra te adorar. Em meus lábios canções que te exaltam, Senhor. Maravilhoso seja o nome de Deus, meus amados. Eu quero responder aqui o e-mail do Daniel Batista da Cruz, lá de Minas Gerais. Sericita. Pastor, a paz do Senhor. Tenho vezes que fico me perguntando o que eu faço. Deus operou uma bênção em minha vida, mas o mundo me deixou muitas marcas. Tenho eu 3 tatuagens. Isso tem me incomodado tanto. Mas hoje faço a obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Ore por mim. Meu amado Daniel, e todos que nos ouvem, eu quero abençoar a sua vida e rogar que a glória e o poder de Deus se manifeste. Daniel, entenda uma coisa. Todos nós somos pecadores e todos nós fizemos coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Talvez você possa pedir ao Senhor para que Ele mude a forma de você enxergar essas tatuagens. Quando você ver essas tatuagens, você pode pensar o quanto o mundo é traiçoeiro. O quanto os valores deste mundo são antagônicos aos valores de Deus. O quanto as trevas manipulam, dissimulam, ensinam verdades que na realidade são mentiras, são falsas, são sofismas. E por isso o seu corpo está marcado. Mas mais importante do que a tua pele estar marcada é o seu coração na presença do Senhor, em gratidão, no reconhecimento que não mais vive você, mas Cristo vive em ti, e esse viver que você tem na carne é para a honra e glória do Senhor. Faça disso, meu querido, um símbolo da transformação profunda que Deus tem nas nossas vidas e que marcas nós carregamos muitas vezes por desobediência, por incredulidade, e você pode usar isso para exortar e alertar as pessoas. Ah, meu querido, Deus faz uma obra completa. E o que quebra a culpa do nosso passado é o perdão de Deus. E onde há o perdão, não há culpa. E onde não há culpa, há cura. E onde há cura, há liberdade. E eu quero ministrar esta verdade no seu coração e de todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 19: Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus é aquele que te deu autoridade. Autoridade que você pode mandar embora todo mal que vier contra a tua vida. Autoridade essa que você... Eu falei no programa de ontem a respeito das vestes. Quando você vê alguém vestido, essa imagem de um policial, de um juiz, fala assim: aquele ali é autoridade. Quando você vê uma carteirinha que alguém te apresenta: eu sou fiscal, eu sou juiz, eu sou deputado, você olha, esse é autoridade. Como que no mundo espiritual Satanás vê essa carteirinha que eu e você recebemos, independente se você aceitou Jesus aos 9 anos, aos 20, aos 30, 50, você recebe uma carteirinha de autoridade. Que carteirinha é essa, pastor? No livro de Efésios, capítulo 1, no verso 13, diz assim: em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Traduzindo isso aqui, quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que você recebe um selo do Espírito Santo da promessa. Então, Satanás olha para você e essa carteirinha, ela é estampada no seu peito, bem grande, carteirinha vermelha com sangue de Jesus, em que Satanás vê um carimbo falando assim: pá! Aquele tem o selo, aquele foi carimbado com o sangue de Jesus, aquele sangue que Jesus verteu na cruz em favor de você, porque Jesus te comprou, e uma vez você sendo comprado por Jesus, você recebe esse selo que é o Santo Espírito da promessa. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Você recebe um selo, Deus passa a te conhecer e Satanás também te conhece. Por quê? Porque você passa a se separar da injustiça, você passa a se separar do pecado, e aí essa autoridade, essa carteirinha, você carrega ela no seu corpo. Eu ouvi um testemunho de uma criança, de uma pastora, contando a respeito dessa criança, que eles foram fazer um evangelismo numa casa, e nessa casa tinha uma senhora de idade, e essa senhora, ela ficou ali possessa naquela situação, e aquela criança de 9 anos passou na frente do grupo e falou assim: sai no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele demônio que tinha entrado naquela senhora saiu, foi expulso. E aí um diácono que estava ali junto virou para aquela criança e falou assim: minha filha, nunca mais faça isso, porque isso é algo muito perigoso. E aquela criança de 9 anos virou e falou assim: perigoso é o Espírito Santo de Deus. Sim, Deus é perigoso, o Espírito do Senhor é perigoso. Por quê? Porque ele manda para fora todo mal. Ele é aquele todo-poderoso. E a palavra de Deus, meus amados, uma vez você sendo revestido de autoridade, você pode vencer as situações adversas que vêm na tua vida. Como que um profeta de Deus, o profeta Elias, ele usou essa autoridade para mandar para fora todo o mal? Essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50, e este lhe falou: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou e lhe disse: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses teus 50 servos. Queridos, nós temos aqui uma situação em que esse homem de Deus, ele foi afrontado por um rei. O rei o queria destruir, o rei o queria prender, porque ele tinha dado uma palavra para Acasias, se você voltar em 2 Reis capítulo 1, e ele falou: Acasias, você deixou de buscar ao Deus de Israel e você foi buscar um Deus chamado Baal-Zebub. Por causa desse teu pecado, da cama que você deitou, porque o rei tinha adoecido, e ele foi consultar Baal-Zebub para saber: eu vou sarar, eu não vou sarar. Elias então dá uma palavra para esse rei de Israel. Falou: olha, você não foi consultar o Todo-Poderoso. Então da cama que você deitou, você não vai se levantar, você vai morrer. E por causa daquela palavra, esse rei se revoltou contra Elias e mandou prendê-lo. No programa de amanhã, nós vamos voltar a estudar esse texto e eu vou mostrar para você como que Elias, usando da autoridade que ele tinha, da autoridade que você que está me ouvindo tem, como que ele fez para reverter a situação e mandar e queimar o mal na vida dele. Não perca o programa de amanhã. Deus vai falar ao teu coração e você vai crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Até o programa de amanhã, em nome de Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Você sabia, meus amados, que você tem um chamado especial da parte de Deus? Não existe cristão que não tenha um chamado de Deus. Veja que em Efésios capítulo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Assim somos chamados, meus amados, segundo a vontade do próprio Deus. Não nasce do seu desejo, do seu querer, dos seus méritos, da sua capacidade, da nossa capacidade, mas pela vontade do próprio Deus. Então nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Mas ele vai além nesse texto, ele diz: bendito seja o Pai e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então nós somos chamados, somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Isso significa dizer que Deus já nos abençoou e que Deus vai continuar nos abençoando. Então você tem um chamado especial, esse chamado é para você ser uma bênção e ter grandes bênçãos. E ele vai ainda, e ele continua: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Grande seja o nome de Deus. O Senhor nos escolhe e nos elege para vivermos uma vida consagrada, separada do pecado, uma vida reta, digna na presença do Senhor. No versículo 5 de Efésios, capítulo 1, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, olha que coisa profunda, somos chamados segundo o propósito de Deus, somos abençoados com todas as bênçãos no mundo espiritual, somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível, somos predestinados para a adoção, ou seja, Deus nos escolhe para nos dar uma nova filiação, para mudar a nossa sorte. E quando Ele muda a nossa filiação, segundo agora, então nós temos um Pai Celestial, nós temos uma nova herança, uma nova promessa, uma nova identidade, nós somos filhos de Deus. No versículo 7 ele diz, temos a redenção por meio do seu sangue, então somos redimidos segundo a graça de Deus. Então Deus nos elege antes da fundação do mundo, Deus nos predestina para sermos filhos, Deus nos redime dos nossos pecados. O que significa redimir, pastor? O preço pago pelo resgate de uma vida. O preço pago pelo resgate de uma alma. Redimir significa dizer uma pessoa que era escrava, uma pessoa que era prisioneira, alguém vai lá e paga um resgate. E nós recebemos esse resgate pela graça de Deus, pela morte de Jesus Cristo. E ele declara que outrora nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida em Cristo Jesus. Então nós somos resgatados, nós somos iluminados para discernir a vontade de Deus. No versículo 8 ele diz, qual derramou sobre nós toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito. Então nós somos iluminados com sabedoria e discernimento para discernir os desígnios e os propósitos de Deus. Quando você é eleito pelo Senhor, chamado pelo Senhor, então o Senhor vai se revelar a ti e mostrar os desígnios, os propósitos de Deus. Ah, meus amados, que coisa maravilhosa. E por fim ele diz nesse texto que nós, no versículo 13, somos selados com o Espírito Santo da promessa, e esta é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus. Então, veja, nós somos chamados, segundo a vontade de Deus, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, nós somos predestinados para a adoção, nós somos redimidos segundo a graça de Deus, nós somos iluminados para discernir os propósitos do Senhor e nós somos selados para a eternidade. E isso tudo significa uma coisa, que você tem um chamado de Deus. E tudo isso vai redundar numa grande verdade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no seu amado. Tudo Deus faz. Deus nos dá, Deus nos elege, Deus nos capacita, Deus nos chama para o louvor da sua própria glória. Todo cristão é chamado para fazer a vontade de Deus. Não existe um cristão que não tenha um chamado especial da parte de Deus. Amanhã eu vou continuar esta pregação, quero te estimular e eu quero abençoar a sua vida e te dar esse discernimento. Que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O Senhor nos chama para vivermos de uma maneira santa e para fazermos a sua obra. Todo aquele que é eleito de Deus é chamado para fazer uma obra na casa de Deus, no reino do Senhor. Você pode não ter um cargo na igreja, mas você é chamado para ter uma vida santa e irrepreensível na presença dele. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Nós estamos chegando ao final desse programa. Obrigado por você ter nos acompanhado durante esse período. E queremos mais uma vez aproveitar essa oportunidade no finalzinho desse programa. Para quê? Para falar da palavra de Deus. É isso que nos motiva, é isso que nos incentiva a sempre anunciar a palavra de Deus. E eu quero deixar no final desse programa Isaías, capítulo 3, no versículo 10, diz assim: dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua recompensa será o que suas próprias mãos fizerem. Mas ele tem uma advertência para mim e para você. No versículo 8 diz assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Quando é que a minha língua e as minhas obras são contra o Senhor? Essa resposta está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 26, onde diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos vigiar. Às vezes um irmão ofende o outro na igreja, faz algum comentário. Irmãos, pregue a misericórdia, pregue a misericórdia, porque a Bíblia diz: o que te declarou Deus, o que é que o Senhor espera de ti? Que ames o próximo, ande humildemente para com o Senhor teu Deus e exerça misericórdia. Tem misericórdia, não fique criticando os irmãos e vamos exercer a bondade fazendo bem aos outros. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus e até amanhã nesse mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Rogamos a Deus que Ele te ilumine. Acesse, ouça o nosso Culto Brasil, que tem impactado milhares de pessoas. Deus tem sido bom demais conosco. Acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br. O Culto Brasil é gravado aos domingos na nossa igreja presbiteriana Manancial. Fica no bairro Tororó, ali na DF 140, no quilômetro 6,5 de Brasília. Faça uma visita, ligue para nós se precisar de alguma coisa, 61-4101-9788. 61-4101-9788. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos der graça. Amados do Senhor, eu quero convidá-los a acessar o nosso site para que você interaja conosco do programa Caminho Santo. Eu, Pastor Helder e Pastor Lincoln, teremos prazer de estarmos respondendo os seus e-mails, orando pelos seus pedidos, colocando no ar os seus testemunhos. Lá você também verá muitos textos pastorais e muitas outras pregações. Acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem ser cedilha e sem tio, .com.br. Acesse e seja abençoado em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.